Salvador, tá 3265, pushback acionamento, portão 5. Autorizado, chame táxi, tá 3265. Vai chamar pro táxi 3265. Voo 1331, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325.251, grato, bom dia. Bom dia. Bom dia. Gol 1155. Oi, Salvador. Bom dia. Gol 1155. Dan 3265 para o táxi, 177 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. 265, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 10. Via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, reporta pronto 3265, ajuste 10, 10. Torre Salvador, gol 1155, bom dia, sem informação Juliette. 155, pronto, cópia? Pronto, cópia. 1155 para o Galeão, nível 360 autorizado. Decola da pista 10 com primeira curva à direita na saída da Euleda. Transição Bidev. Peruísque 5, confirmando após Bidev, Upper November 857. Seguro, Upper Zulu no 6, Gruff, Upper Zulu no 4, Toquinho. Controle Salvador 1 no 9.8, aciona 5402, ou no 1.55. Gol no 1.55, ciente, aprovado nível 360, Rio de Janeiro, Galeão, de acordo com o plano de voo, decolagem pista 1.0, curva direita após a decolagem. Saída da Elton, transição de Iné, Amperu 50, Bidev, para novembro 857, Serra Golfo Romeu, Aperzulo 1.6, Grufe, Aperzulo 1.4, Barbacena. Transponder 5402 e o controle de saída 1 no 9.80. Confirmando o 1155, a saída da Euleda, após Leda direto Bidev, e a pessoa 1-4 até Toquinho. O 1155. A pessoa 1-4 Toquinho da Euleda Bidev, gol no 1155. O 1155 correto, chame pronto para o pushback acionamento. Gol no 1155. Salvador, TAM 3265, pronto no ponto de espera da 1-0. TAM 3265, a linha decola, vento 080 graus, 1-0 nós. Autorizado a linha decolar, o TAM 3265. 3265 decola aos 43, controle 119.8, bom dia. Controle agora em 19.8, até 3265, obrigado. Controle Salvador, boa noite, outra 3265. TAM 3265. Contato radar de decolagem, subbateria de voo 340, fez Bel. Subindo ao 340 pro de Dael, aguardando o BDEV se possível, 3265. TAM 3265, autorizado, vai direto Leda. Leda direto, 3265, obrigado. TAM 3265, vou direto Porto Seguro. Direto ao Seguro, 3265, obrigado. Para Porto Velho, acionamento. Autorizado, chama para o táxi, segundo 271. Chamará para o táxi, segundo 271. Salvador, Webjet, Juliet India. Torre, Webjet, Whisky, Juliet Echo. Whisky, Juliet Echo, prossiga. Bom dia, Torre, Whisky, Juliet Echo, solicito autorização de rebote do pátio 3 para o pátio 1 na posição 06. Gente, autorizado o início do reboque e vai chamar para ingresso no pátio 1, foi isso que Juliette Echo. Juliette Echo chamará, graças. Tran 3265, chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste no 090, bom, no 271. Salvador, Webjet, Juliette Índia. Whisky, Juliette Índia, prossiga. É solicitação de reboque, de pushback e reboque da posição de número 7 do pátio 3 para a posição de número 5 do pátio principal. Gente, Whisky, Juliette Índia, já chegou, a empresa já pediu reboque no pátio 3. Coordene com o tráfego da empresa para realizar seu pushback e chame para ingresso no pátio 1. Afirmativo, chamarei. Salvador, TAM 3601 no centro da Fox. TAM 3601 no pronto cópia. Afirmo. Então, 3601 para São Paulo, Congonhas, nível 360 autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge, após prossegue via Perzulu no meia, até Brava, até o Zulu, direto Bridge, Upper Whisky, confirmando, após o trive direto Pirassununga. O controle Salvador 1198, aciona 5412, TAM 3601. Gente, está autorizando São Paulo, Congonhas, nível 360, via Amperslo 16, após Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, após DCT Pira. O saída da El, transição Leda, controle 1198, transponder 5412. Correto, chame para posicionamento, TAM 3601. Chamará para posicionamento, TAM 3601. Salvador, Gono 271, ponto 0-0. Gono 271, a linha decola, vento 080 graus, 12 nós. Gente, a linha decola, o Gono 271. Torre, Whisky Juliet Echo na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 06. Autorizado, Whisky Juliet Echo até o 06. Gente, grato. No 271, decola 56, controle 119, decimal 8, bom dia. Dia, 119,8. Obrigado. Boa noite, gol 1271. Tino, boa noite, subi, mantenha 390, saída Puca. Sobe, mantenha 390, Puca, 1271. Juliette Índia, pronto para ingressar no Patiuna. Confirmando o gate de parada. Posição 5. Tá livre até o 5, Whisky Juliette Índia. Obrigado. Diego 1021, informação Atis Golf 400, Transmont. Jorge Cota em 118, decimal 95, com 1021. Passa para 1395, obrigado. Tá 3601 para o pushback, acionamento, tá normal. Ótimo táxi, o 3601. Chamará o táxi no 3601. Pronto, prossiga. Uno 021 para o Galeão, confirmando para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 400. Decolo da pista 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda IDEV, Upper November 857. Seguro, Upper Luno 6. Bridge, Upper Luno 4, Upper Luno 4 até Barbacena. Controle Salvador opera em 119,8. Aciona 5414. Gol 1021. Santos Dumont da Euleda. B10, upper November 857 seguro, upper Zulu 96 Groove, upper Zulu 14 até Barbacena. Aciona 5414 transponder, 1819-8 ao controle de aposta. Está na remota, voo no 021. Ou no 021, correto, chame para posicionamento. Acho mal. Opa, 271. 271, sub-restrito ao nível 310. Restrito ao 310, 271. Bom dia, Xujete. Torre Salvador, gol 1155, pushback acionamento, posição 1-1. Gol 1155, ordem para a equipe de solo, o tráfego da tanque já iniciou no gate, aqui eu acho que no gate 9, vai correndo a equipe de solo para quase o táxi do TAM.